Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Essa não, covarde! Muito boa noite, família Saudade. Muito obrigado à família Cineral, que a gente tem um carinho muito grande. E foi por isso que nós convidamos a Paralidade Cineral, DJ Michel, DJ Jota, toda a rapaziada e o Tio Val. Tá, gente? O Bad Boy. Essa galera aqui, a gente tem um respeito e um carinho muito grande. Gente, Pop Saudade, completando 15 anos, já aqui o Trio da Humildade. E nós vamos bater um parabéns. E eu já te convido, a galera que tá pela parte de trás, para chegar junto, para curtirmos, pra gente bater o parabéns pro Pop Saudade. E claro, prestar sua homenagem a essa aparelhagem tão querida do Baile da Saudade, que é o Pop Saudade 3D, em uma nova história, em uma nova direção. Vamos lá preparar então? É um, é dois, é três. Parabéns, Pop Saudade! Hoje vai ser uma festa. Vou ligar a namo, doce pra você. É o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber. Mil felicidades, amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate, calma, que é hora. Juntos vamos lá! Quero ver! Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente, que a gente vai viver. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora. E o Pop! Agora quero ver a família Saudade cantar. Parabéns pra você. Uma história de conquista e muito sucesso. Assim podemos denominar a trajetória desta aparelhagem que revolucionou o show de saudade no estado do Pará e que hoje completa 15 anos de existência. Esta é a super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. O Pop Saudade foi criado no ano de 2004. E teve a partir daí uma trajetória de muita luta e sucesso. Começamos com Pop Saudade, a relíquia do passado. Pop Saudade, a verdadeira relíquia do passado. Alguns anos depois veio Pop Saudade, a máquina do tempo. Pop Saudade, a máquina do tempo. Máquina do tempo. Mas alguns anos depois veio Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Sem dúvida nenhuma, o Pop Saudade é a aparelhagem mais querida do Baile da Saudade, tendo o recorde de público jamais alcançado. Onde o Pop Saudade vive uma nova fase, tendo à frente na organização o vereador Neneco Promoções e seu trio de DJs, conhecido pela família Saudade como Trio da Humildade, que vem fazendo a diferença no conceito de saudade do estado do Pará. DJ Dalton, o pretinho da saudade, DJ Neto, o maestro do pop, e o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Sem dúvida, meus amigos, é uma nova fase, é uma nova história que vem sendo construída. Parabéns, Pop Saudade, pelos seus 15 anos. É como sempre a nossa família fala: quem sempre foi, sempre será Pop Saudade. E tudo isso hoje devemos em primeiro lugar a Deus e aos nossos inúmeros fãs, clubes de seguidores que estão na luta com a gente todos os finais de semana. O nosso muito obrigado em nome da família Pop Saudade 3D. 15 anos de sucesso. 15 anos de sucesso. Bora começar com a magia? Aqui é o Capitão Barba Negra, DJ Paulinho Boy. Tira! Vai pra cima e não apadrinha. Mostre a eles por que você é o covarde. Essa não, covarde! Bora no recreio. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. 15 anos de sucesso. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. A senhora. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh. Pop, saudade. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Primeiro lugar, gente. Quero agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. E claro, a vocês que gostam do Pop Saudade. É um pouco, a gente vai reconstruindo a nossa história, senhora. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar. Olha a Marilene, a Nada, e a Dona. Ainda de seu nome, direcional. Nosso sonho tarde demais, sem realidade. Começar aqui, bebê esquerda. Ama gente. Alô, fanáticas do pop! Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh. Alô, Bobete! Oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Professor de dança Juninho Lima. Outro em seu lugar. Oh, oh. Bora, Bob Shopping! Bora, com o Corvado chegou! Sozinho no quarto, me sinto vazio, sentindo frio. Bora, Marquinho Camarada! Solidão. Quinta-feira é o aniversário dele! Adoro o Jorge, a Bianca, a Kelly, e também o Bruno! A galera aí do Bem Viver! Aumenta minha sede, eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo... Olha os justiceiros, já saudade, hein? Bora, Marcote! Olha o Marco e a Cris. Forte abraço, hein? Tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, vai. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar. Fala, Brudão! Os amigos já saudade. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco. Grace pega a fuga. E também a Mônica por aqui. Bora, Marechal Julião. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Digo saudade, bora, Nico. Eu olho teu retrato preso. Bora, tio Pé, Kelly, bora. Sede, aumenta minha sede. E eu? Eu fico assim na mão. Obrigado, Débora. Carreira solo agora. Ela e a Maria da Tribo. A cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar. Olá, tu velha guarda. Olha o meu casal, Lulu. Vou me contentar em com Leno. Junto e misturado. Vê se me responde. Tô louco por você. Pop Saudade. Preciso de você. Bora, Diego. Rei da farinha. Bora, meus covardes. Meu amor. de muito amor. Aqui pela parte de trás, meu amigo Anderson e a Jéssica, seu grande amor. Obrigado. Seu beijo me excita demais. Bora, John Arden, bora. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir. Silva na Marabaia, grita aí, meu irmão. Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. O nosso amor. Olha o que quiser aí, o bolo do Pop Saudade. Pode chegar junto, né, gente? Bolo de uma tonelada aí, só filé. É muito chifre, né, Eliel? Depois de uma boa soneca, Rodrigo, tia filho, você. E a bateriaca hoje, olha. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim. Olha o que de saudade a Valéria. Vamos lá. As fanáticas originais no Pop Saudade. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Olá, meninas do Chaque Temperado, da Batilha. Fala para a Diagem General aqui com a gente. Obrigado, meninas. Porque você já mentiu demais pra mim. A torcida aí dos amigos separados. Você usou e abusou do meu Edivane. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando a... Bora, DJ Alex, olha o garçom Wagner aí no comando. Também o DJ Luiz Saudade. E também o DJ Bruno Mix. Toda a família recordando aqui, obrigado. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brincar comigo. João do Bede Verjão. E pra você nem fui amigo. Amiga Lu aí dos acorrentados do Pop. Fez do olha meu aí. Coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Dali Popete! Olha a família Ferreira aqui com a gente. Obrigado, olha. Bora, Frogo! Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração. Bora, Marcelo Cão, aí dos velhos agora. Ai, cacheteiro. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Minha amiga Mariana, a Lili, a Elza e a Kellen aqui. Bora, amigo assessor, bora, Jorge. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Nós Cajal Viajante, o Carlinho Edilene ao lado ali, da Bigaxiga e o Tchaca Merigueiro, meu irmão. Não me abandone. Bola bom, tesoura de ouro. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade. 3-3-3. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Bora Mariana, bora Silvia! Por Deus, outra vez te peço, largue tudo. Pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Os Amigos da Saudade Futebol Pelada. Fechados com Pop Saudade 3D. Bora, Quirinho! Sem você eu não existo. Cadê o artilheiro Brunão? Sou pobre sonhador. Bora, busca a pé. Sem carinho e sem amor. Nosso amigo Mike, e também a sua esposa Paloma, aqui curtindo o Pop Saudade. Meu amigo Kleber Promoções, fala aí Kleber Promoções, gente, confirmado, Pop Saudade, em uma das maiores festas de tradição dos padres do Pará, Festa dos Coroas, em Itauari, Capanema. Quem toca é Pop Saudade e Rubi Saudade. Vai ser pra ideia, mano. No coração. A Botião, Cleiton Saudade. E a Andresa. Bora, Cleiton. Me transformado em noite. E suportei o lacete. Desce esperar. Que cansei de esperar. Pop Saudade. Hoje não tenho um peito vazio. Vamos, amigos do corpo! Hoje já tem outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho um peito vazio. Hoje já tem outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Os amigos dos corpos já estão aqui no Pop Saudade 3D. Como ninguém mais esperou. Meu amigo Valci Clê. E amor no coração. Bora recordar. Foi tanto dia que me transformado em noite. Que suportei mulações. Pop Saudade. Desce esperar. Que cansei de esperar. Hoje não tenho peito vazio. Gia Alex, daqui com a gente também. Olha o meu grande amigo Falcão Sideral. Aí o Silva já tá lá. Hein? A gente dá valor nessa galera. Alô, Falcão! Hoje não tenho um peito vazio. A super máquina do tempo. De repente o nó nosso amor ficou assim. Olha o Cajal, Renan e a Tati aqui, olha. Você tão perto, lá de Marituba, mas tão distante de mim. Bora, Bad Boy! Um abraço, meu irmão! Vai, o maior valor! Como a gente fazia. Rapaziada aí no Cineral! Perdeu o brilho, a cor daquela fantasia. Nossos beijos não se olham mais. É que ele virou Popete. Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha. Meu parceiro empresário Bad Boy Paulinho, um dos patrocinadores e incentivadores aí do aniversário do maestro DJ Neto, dia 5 de outubro na Via Show, com o Príncipe Negro Retrô. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Pensava um mundo diferente pra nós dois. Bora, Carme, cadê o Michel? Agora você fica pra depois. Carreira solo, tio Mauro. Eu te amei, te amei, te amei. Do Casal Raiz aí no telão. Amei. Olha o Cleiton, a Maísa avisando aí que os seguidores da saudade estão voltando com força total. Olha, Belly Boy! Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Chegaram os Silva do Atalaia. Agora pode detonar só as balas. Eles chegaram com sede, mas pólvora, meu Pop Saudade. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Olha o Fernando Aguirre. Tá aqui com a gente também, obrigado, esse casal. Sangue bom. Hoje eu me encontrei chorando, quem já sorriu de mim? Hoje encontrei sofrendo, quem já me fez sofrer? Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho um paralelo. Aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Amigo Donato, velha guarda. Tive a oportunidade de conhecer esse cara na minha passagem lá pelo Tupinambá, saudade. Hoje revendo aqui no Recreio. Aí, Donato! Cadê o Alexandre do Ixi? Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei. Ei, Alexandre do Whisky, aqui é a vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro, vai lindo, me leva. Sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer. Olha o Manelo e a Ana aqui no Pop. Obrigado. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Kleber Promoções. O original de Anani Dewa. Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Super Máquina do Tempo. Hoje eu sou tão feliz. Olha o Castelinho Promoções, meu irmão. Bora, Débora. Bora, Maria. Papi Saudade. Nunca é tarde pra tentar de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. O casal raiz aí dos amigos do Cobo, o Vânus e a Bia Gínia. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Aí quebra promoções. Já tá confirmado o Pop Saudade em uma das maiores festas de tradição do estado do Pará. Alô, Tauari! Estamos chegando 19 de outubro. Pop Saudade com toda a sua estrutura. Uma das maiores festas de tradição. Baile dos Coroas em Tauari, Capanema. Pop Saudade e Rubi Saudade. Vai ser sucesso, Kleber! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Olha o bandeirão dos amigos. Dá saudade aí. Os amigos do Cobo também, ó. Sabemos que não podemos ficar separados. Quinta-feira tem o aniversário do meu grande amigo Marquinho Camarada. Vamos. E a gente vai dar uma passada por lá. Não vive. Pop Saudade. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim. É, Kleber. O garçom Wagner falou que o passe dele é livre lá, olha. Você não vive sem mim. E eu não vivo o sem covarde você. Covarde da saudade. Lindo Boy. DJ Paulinho Boy. Mim, e eu não vivo sem você. Essa música é uma tapa sem mão. Quando você dá a volta por cima, assim, ó. Vai! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeite, me ama. Acabou aqui no teu hino, Marconte! Pra registrar no CD ao vivo, Jorge. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. DJ Paulinho Boy. Por amar você, minha vida se modificou. Dá-lhe por fim! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Ei, mil que acessou. Aqui é a vampira, meu gato. Hoje eu quero, tá? Ai! Eu consegui te esquecer. Deixa, Jorge. Bola japonês, bola suele. Ei, volta à barbearia. Nossa, meu gato. Me falaram que você é ótimo com a tesoura. Vem fazer meu penteado, vem, meu amor, adoro. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Achando o Miguel Camarão. Tá com a gente também. E um outro alguém eu achei. Me respeita e me ama como eu sempre quis. Fala, Nicolas! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Minha amiga Glória, bora agora. Minha vida se modificou. Pop Saudade. Adeus, adeus, meu antigo. Pô! Covardia! Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga, diga que eu sou o seu. Fala, Gleice, pega a fuga. Era minha amiga Mônica ali, só de boa. Fala, Brunão. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Alô, Franco. Faça. Japonês e Suelen, o casal do Pato Macho, agora é Pop Saudade. Eu vou me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero... Olha a Marilene, a enfermeirinha do Pop Saudade, a nossa Jopete, bora Iris, a Iris já me imita por ali também, a Trica, e também a nossa amiga Maurício, cadê o Roberto Pop? Alô, Roberto! Olha ele. Amor, amor, amor, me beije. Eita, fanático! De amor, amor. Bora, Bob Show, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Tchaca, merengueiro! Alô, Chica, alô, Simone! Tio Pé e Kelly, o casal Pop já está na área. Ele é Popete também agora. Olha o X dos amigos separados. Passa dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Que eu vou me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me Os Meninos da Saudade da Pratinha, sempre Pop Saudade 3D. Bora, Anderson! Aí, meu irmão! Na cama vivo sempre sonhando com tudo. O Arlindo, bora, Arlindo! Se o nosso amor para sempre ia durar. E por nada no mundo haveria de me deixar. Pólvora Falcão Sideral. Se esqueceu de lembrar. Olha o Silva da Atalaia, chega aqui no apoio do Pop Saudade. A começo há também um fim. E eu como louco drogado, envenenado de amor, quero você de volta pra mim. Ah, tu tá aí, cacheteiro. Meu amigo Leno. Bora, Leno. Cadê o Bruno? Eu passo tempo pensando em você que me deixou aqui. Na cama vivo. Bora, Marquinho. Sonhando. Eri Elson. Tudo que você camarada. Adoro Jorge, a Bianca, a Kelly, o Bruno. A galera do Bem Viver aí, obrigado. Para sempre ia durar. E que por nada no mundo haveria de me deixar. Silva, o homem que comanda Marambaia. Grita, Silva! De onde acordou? João Pé de Feijão. E eu como louco, drogado, envenenado de amor. Quero você de volta pra mim. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Por quê? Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Porque te amo. Para Eliel, Eliel Latuna. E o Eliel já não lhe deu. Edilene e Carlinho. Só de boa no Pop Saudade. Eita, fanache. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Olha, gente, a partir da semana que vem, acredito, a gente vai começar a gravar CD. Aliás, o Paulinho Boy grava. Nós vamos gravar de uns 3 DJs para divulgar na internet. Detalhe importante: toda festa a gente vai dar 50 CD grátis na festa do Pop Saudade, tá bom? Acredito que então, a partir do dia 28, lá no São Joaquim da Marambaia, começa essa nova trajetória. Quem tiver no apoio, entre em contato aí com o Trio da Humildade para dar o apoio nessa parceria aí dos CDs. Segura! Bora, Marco, bora, Cris! Agora, Marcela, Gil, sujeira também, olha! Bora, Marcela! Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou. O nosso parceiro Prego, lá no Jaderlândia, tá aqui. É, Dalton. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Eu amo você. Gleice Pega Fuga, do Pop Saudade 3D. Queria estar contigo. Um dia eu consigo. Alô, Mônica! Bora, Mônica! E fazer os teus desejos. Olha o Gaúcho, tchê! O Gaúcho Carreteiro! E ser muito feliz. Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do Pop Saudade. Vai, senhor! Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus desejos. Maguinho, o camarada já está aqui. Música. parada, meu irmão. Vá. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Você tá feliz, tá? Eu nunca que pensei em te perder. Bora, Val! Minha amiga Val, na sua vez. Só que a gente era jovem demais. E a gente? A gente brigou. Aí, busca a pé, cadê a Milena? E eu te perdi. A Rita tá por ali também. Não te esqueci. Alô, Temer! Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Alô, Débora, alô, Maria. Você foi o meu. Olha o maestro já fazendo uma live ao vivo através do show Facebook aí. Você foi o meu primeiro amor. Joyce Motoqueira, aqui no Pop Saudade 3D. Porque eu não vejo mais você. Empresário Julião, quem sempre foi, sempre será pop. Queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. É, Marilei, você foi o primeiro amor. E a gente era jovem demais. E a gente? A gente brigou. E eu te perdi. O tempo passou. Um grande amigo DJ Alex também. Deixa eu considerar aqui no Pop Celeste. Alô, Alex! Você foi o meu primeiro. Junto com o Silva Jatalaia, aqui do Ladino. Saudade. 3D. Vamos. 3D. Meu bem, é grande esta solidão que sangra o meu coração. Falta desse amor. Não sei que forças eu vou encontrar pra sua ausência suportar. E meu quarto vazio. Pop Saudade. Super Máquina do Tempo. Rasgando o tempo passado, então. Como era. Olha o patrão Dião, lá dos Jurunas. Tá curtindo a saudade 3G. Vivo, nasce a louca de te amar. Te peço, não tarde a chegar. Sou louca por você. Pop Saudade. Eu creio que o Tião aqui era. Olhando o céu tão lindo, a noite cheia de estrelas, eu recordei aquela noite tão bonita. Fala, Cleito, fala, Tião. Eu te abracei. Aí, maestro. Vale do maestro. Dia 5 de outubro na Via Show. Pop Saudade, Príncipe Negro. Aniversário desse camarada aqui. DJ Neto Saudade. Aqui do Pop Saudade. Teus olhos serenos. Minha paz. Promoção. Mega Fabiola. Que desejo o que eu sinto agora. Sentir de novo o teu calor. Te beijar tua boca tão perfeita e te abraçar com muito mais amor. Te desejo. Eu tô sentindo falta da dancinha, cara. De sentir de novo teu calor. E senti meus lábios se encontrarem nos teus cheios de sal. E a dancira? Pop, pop, pop, saudade. Admirando a natureza, recordando tua beleza dentro do jardim, onde nós enamorados eternamente juramos amor sem fim. Mas na verdade o tempo passa como nuvem de fumaça, tudo chega ao fim. Mas as minhas lembranças não findam, tenho esperança em ter você pra mim. Que desejo. Ei, Duval Chiclete voltou de novo. Agora, sentir de novo o teu calor, te beijar tua boca tão. Fica do presidente de Juá. Os amigos do copo dão valor. Mais amor, que desejo o que eu sinto agora, sentir de novo o teu calor. Só busca pai d'égua agora. Ela fala em silêncio. Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. E o silêncio nada mais que, gente, é um desprezo. Os bolos de dedo, meia palavra basta. Olha só. Juro que eu não vou mais chorar por alguém que só me faz sofrer. Vou enxugar as lágrimas sofridas, vou cuidar da minha vida, vou tentar te esquecer. Você me jurava um grande amor, eu sinceramente acreditei. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando, descobri que me enganei. Você era meu primo Danilo, tá na área com a gente, covarde. Um abraço pra ele, alô Calango Azul. Meu parceiro Jamaica Prestação. Ele e o Cavanhaque juntos curtindo pop aí, ó. Não adianta mais tentar, vou esquecer que te amei, meu silêncio vou te dar. Pop Saudade 3D. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boada aqui na zona sul. Com a dor do amor, é dor do amor que a gente cura. Fui curador desse mal de amor na boate azul. E quando a noite brisando, cagão da hora, Daniel Ranch pra casão. Vou dormir, aí é bom, eu me Daniel. E a dama da noite estava comigo, também vou embora. Pra mim, Daniel tá ruim. Fecha as portas, tá sozinho, eu tive que sair. E sair de que jeito? Se não tenho rumo, sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou. Uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, eu consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher na flor da noite na boate azul. O Jota Correia e também o Merengue Taxista estão com a gente aqui curtindo o Pop Saudade. Bora curtir. Pop Saudade! parceiro John Arley, aí do Bom de Doideira. Vamos curtir a saudade. Segura, segura. E a dama na noite, a galera tá dolando rosa. Também vou embora. Deixa a porta sozinho, tive que sair. Sair de que jeito se nem tenho um. Sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher na quadra do. Bora Magro, bora Cris. Boate azul. Te liga nessa aqui, ó. Como é que é? Banda Kine. Aí, Marcondia. Tentei apagar as suas fotos pensando em te esquecer, mas tá difícil. O hino do Justiceira. Você roubou meu coração, estou perdido em suas mãos, feito um refém do seu amor. As noites são tão frias sem teu calor, porque me deixaste sofrendo por você. Ainda dá tempo, amor, venha me ver. Eu lembro nós dois apaixonados, juntos com justiceiros da saudade. Essa equipe me encantou e você me conquistou. Eu lembro nós dois apaixonados, juntos com justiceiros da saudade. Essa equipe me encantou e você me conquistou. Como é que é? Banda Kine. Tentei apagar as suas fotos pensando em te esquecer, mas tá difícil. Você roubou meu coração, estou perdido em suas mãos, feito um refém do seu amor. As noites são tão frias sem teu calor. Acabou, querido dos amigos, já. Me deixar sofrendo por você. Ainda dá tempo, amor, venha me ver. Pop saudade. Nós dois apaixonados, juntos com justiceiros da saudade. Essa equipe me encantou. Alô, tio Lauro, traz uma água aí. Só você, meu filho, pra acender uma luz na casa do céu. Lembro nós dois apaixonados, juntos com justiceiros da saudade. Essa equipe me encantou e você me conquistou. Eu lembro nós dois apaixonados, juntos com justiceiros da saudade. Essa equipe me encantou e você me conquistou. Eu lembro. Alanzinho, simplesmente romântico. Pra quem dá valor, pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Cavanhaque sempre aqui no Pop Saudade. Já tá dizendo amém, dizendo amém. É o cachorro pireto da saudade? Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim. Bora, Pop Shop! Aqui do nosso ladinho. Bora, Bonica, meu chefinho, rapaz. Alô, chefinho! Alanzinho, simplesmente romântico. Muita calma nessa hora, Bruno, olha o coração. As malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. meus. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Coisa boa, Milena e Buscapé. Vem, neném. Alô, Ju da Chobete, olha aí. Fala, Ju. Mas ninguém, eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, Elias Batidão. Pra quem dá valor, a amizade aqui, nem mesmo a força do tempo. Atenção, DJ Dalto. Dá um chega aqui com o DJ, com o Leder, gerente Leder, lá no trem da saudade, Mineirão. Bora, primo. Entre os amigos, e juntos sempre estaremos pra nos divertir. Olha o Gaúcho 2. Com toque de muita curtição, não importa o depois, a festa vai rolar. Vamos lá. Bora, Pera. Joga os amigos no salão. E no baile da saudade, a gente vai se encontrar pra dançar e tomar gelada. Essa galera é demais. Pop Saudade. Com os amigos da saudade, futebol pelada. Seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar. Com os amigos da saudade, futebol pelada. Nem a força do tempo irá destruir. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Amizade aqui, nem mesmo a força do tempo irá destruir. É só emoção. Bora, Oxigênio. Aí dos amigos inseparáveis, cada camarada que a gente dá maior valor. Estaremos pra nos divertir. Com toque de muita curtição, não importa. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Vamos lá. E no baile da. Alô, Mega! Traz uma água aqui pro maestro e traz pro Corvache também. E mais tarde já tem pagamento, tá bom? Traz! Essa galera é demais. Toma-te! Fica com os amigos da saudade, futebol pelada. Manda 007. Bora, pregou! Você tem meu grande amigo Falcão Sideral. Aí nos Silvas, do maior valor. G. Alex também tá na área. Bora, Alex. Não tenha perto de você. Obrigado, Débora. Obrigado, Maria. Assim, ó. Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês verem. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pega sua toalha. Minha amiga Prídia, não me deu. É o seu grande amor. Posso ser a cobaia. DJ Alex, o popstar da saudade. No som que gosta, Pop Saudade 3D. Testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Rapaz, eu tô sentindo falta de alguém aí. Cadê a Amanda? Antes de eu amar meu bem. Alô, Babucha! Esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Bora, Patrícia, bora, Antônio. Estiveram com a gente domingo passado. Aceita. Lá no Punch, na Saudade, lá no Una. Cadê a Sheila? Alô, Sheila! Banda 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Olha o Diana Estrela do Francisco chegando agora. Chorar, chorar não vou. Olha o casal, pega fuga aí, meu irmão, dá um alô. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Diana Estrela e Francisco. Tentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar. Bora, Val! Desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia. Aí, Monique! Todas eu. Olha quem tá aqui. Só não me preparei pra matéria do amor. Ei, Mamute! Não tive professor. Oh, oh, oh. Amor. Esse meu amor te amo. Oh, oh, oh. Isso é prova de amor. De amor. Pega fuga, meu amor. Manda 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Bora, Mônica, também o Goiano. Goiano, seja bem-vindo ao Pop Saudade, tá, meu irmão? Sinta-se à vontade. Chorar. Bora, Marco, bora, Cris. Bora, Marconde. E a Marcela agora. Também a nova engargante aí do Justiceiro. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta. Meu amigo Motora, risco, tá na área. Fala, eu aprendi. Meu amigo assessor, para Jorge. Dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. Prova de amor. Oh, oh, oh, oh. Prova de amor. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, saudade. Essa aqui marcou a história do Pop Saudade e a gente dá continuidade nessa linda história que jamais vai se apagar se depender da nova administração dos seguidores. Pop! 15 anos de sucesso. Quem tem história nunca é apagado da memória. Banda LP, a cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo. Como estrela que brilha no céu, sei que te quero. Como a primeira vez entre o homem e o mar. Onde é que foi? Foi no baile, no baile. saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David, Valdinho, Paulinho, boy a tocar. Agora Paulinho, boy, Pretinho e o maestro. A cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero. Corpo e alma, me entrego a você. És o meu bem querer. Foi no baile, a saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David, Valdinho, Paulinho, boy a tocar. Olha os fugitivos da carroça. Chegando aqui no Pop Saudade. Sejam bem-vindos, meus queridos. Sintam-se à vontade aqui no Pop. É o som do povão. Como estrela que brilha no céu, te amo como a primeira vez entre eu e você, meu amor. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quero. Pop Saudade. Minha alma me entrego a você. És o meu bem querer. Foi no baile, a saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop Saudade. DJ David, Valdinho, Paulinho. Alô, tá aí o Chassimone aqui. Nosso muito obrigado. Vamos lá. Naquele baile. O Pop Saudade. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é real. Obrigado, Fanático. Obrigado, Escovarde. Já de saída, obrigado. Vamos lá, valeu! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Bora, Rita, bora! O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, a super máquina do tempo dá um novo amanhã. Se nós merecemos, casal viajante já preparando o palio pra sábado, Porto Alegre, Marapanim, festival do Caranguejo. O único lugar que a marmita vem com o Caranguejo, né? Que a vida nos engane tanto assim. Olha a equipe Bob Shop aí, meu irmão. Também os manos da saudade. Bora, Cid, bora lá. Ele é o Tiananide. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Vai! Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar. O meu e o seu sentimento. Para seguidora Elane e Lidiane, lá do Cineral Digital. Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade. Sinta-se à vontade. Só de boa. Para a é nossa. É do povo. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouvi o Jackson tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Olha o patrão Dião e também a Andressa aqui com a gente, obrigado. Olha as meninas aí do Shaq temperado. O amor. Meu irmão, Shaq é bom, temperado é melhor ainda, vou te dizer. A noite inteira eu vou te amar. 3D. Essa voz já conquistou o seu coração. Cadê você, covarde? Calma, Barba, tô aqui. Do amor sem fim, Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon. Alô, Recreio! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração, meu coração. Tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me ama, ah, sem magoar. E me cara. Olha, Paulinho, deixa eu abraçar com carinho. Toda essa galera junto e misturada, aqui curtindo e comemorando os 15 anos do Pop Saudade. Os nossos amigos do Combo. Os amigos do Combo estão na área com a gente. Solta a vinheta deles aí, Paulinho. Bora pra cima, maninho. Os amigos dos Corpos já estão aqui no Pop Saudade 3D. Já fechado no aniversário do maestro do Pop. Dia 5 de outubro na Via Show. Pop Saudade e o Príncipe Negro Retrô. É inédito. Pela primeira vez junto. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar. Agora já avisamos que amanhã vai ter uma enquete pra gente escolher, na verdade, a camisa do aniversário do maestro, tá, gente? A gente vai fazer o mesmo sistema da camisa do aniversário do Pop Saudade. Os nossos patrocinadores, a galera que dá o apoio, a camisa vai ser R$5. Mais uma vez. Sem magoar, e cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor para nós. Reta final. Essa não, covarde. Reta final. Amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Oh, meu amor! Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. posso evitar. Desde esse momento em diante, abraçar com carinho aí, covarde. As nossas popetes. Um abraço carinhoso aqui do maestro. Olha a enfermeira aí. Tá com tudo hoje, covarde. Bora, Júnior! Fala, tio Pé. Quer é popete agora também. Aqui é o cacique cara de pau. Ora, faz o seguinte, mano, libera aí um vale para o nosso querido amigo Paulinho Boy, que ele tá liserone, olha. Muito eu te amo, irmão. Meu coração está vazio, você eu chamo. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Vamos embora, valeu, gente. Eliel de Ananindeua. Vem aí a tradição, a terceira festa da Cerveja da Saudade, agora. Por favor, me tire desse castigo, que foi que eu fiz contigo, meu amor. Obrigado, minha família. Só temos a agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês que gostam, apreciam o nosso trabalho, o nosso humilde trabalho, que nós fazemos com muito amor, acima de tudo, sem passar a mocinha de ninguém. É por isso que vem dando certo, graças a Deus. Obrigado. Vou deixar minha última. Obrigado, família. São 15 anos de sucesso. É a última de hoje, valeu. Tira! Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Tramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você, eu quero. O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rastro em arte final. Agora não tem jeito, você tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você, eu quero. Da saudade. O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, você tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Obrigado, Heleno. O fechada aí o patrocínio. Aniversário do maestro, baile do maestro. As camisas aí, obrigado, Helena. Longe do meu domínio. Pop Saudade. Mal a pior.